Ao pé da letra, Rádio Sarau, acabamos de ouvir Tom Zé, Zubi Wolf com Zappa, com Frank Zappa e Slave Mass com Hermeto Pascal antes. Estou aqui com o compositor, produtor, diretor experimental Raul Misturada. Raul Misturada, que agora está fazendo lançando um show em São Paulo. E ele gentilmente deixou aqui em primeira mão uma palha do CD que extremamente acústico, junto com o Mazin Silva, também instrumentista e compositor de Blumenau. E o nosso amigo Raul agora já praticamente está querendo migrar para São Paulo, é isso, Raul? Frank Zappa. Eu me lembro que o grande é um grande guitarrista. Eu me lembro de uma história do Frank Zappa que ele cogitou que ninguém conseguiria. Isso é um mito, né, que tem do Frank Zappa, que ninguém conseguiria partiturar as músicas dele, né? E aí veio. Sim. Conhece essa história, não? Na verdade, ele na época o Steve Vai era aluno formando da Berklee, e ele precisava de um copista para poder organizar as partituras dele e transcrever os ensaios. E aí E era muito complicado fazer as transcrições dele, que tinha, É muito enfim, virtuoso, né? as Muito músicas. virtuoso. E não é. Tem muita coisa atonal também. Então não tem. Muda de tom toda hora. Enfim, aí a jogada é que mandaram o Steve Vai, que era um cara prodígio. E era guitarrista também. Então. E aí o Zappa ficou maluco, porque o Steve Vai transcrevia até os BPM das músicas. Assim, tipo, tava tocando em 120. E no próximo compasso, pelo clima e tal, ele botava lá 90 BPM e saía transcrevendo tudo dele lá com o Frank Zappa, envelheci 20. Mas tem ainda a chance dentro da arte, né? O CDF, porque só um CDF absurdamente, né? Metódico conseguiria transcrever o trabalho do Frank Zappa, né? Alguém É, com certeza. completamente obcecado para realizar um trabalho, né? Um desafio, né? Dos Guitar Heroes todos que tem aí, o Steve Vai é o mais showman que tem, é o mais artista, assim. Acho que isso também já que ele tocava, porque foi a fase que ele começou a ter a experiência de palco. Mostrar como um artista mesmo, dentro de um. Imagina, tocar com o Frank Zappa era o passaporte para o cara E outra, né? saber correto. Ter o respeito do Frank Zappa, né? É outra coisa que também, né? Que aí é mais Isso. complicado, assim. Tanto que o Zappa não era aquilo que eu queria, ele estava fazendo demais. Fazer para poder ter o registro histórico do Tito, né? Assim, porque ele era aquilo. Só queria que escrevesse lá os vibrafones, não precisava escrever meu solo. Porque imagina o Zappa, o Vai transcrever os improvisos do Zappa. Porra, improviso é improviso, pô. Então não teria necessidade desse trabalho todo, mas ele ficava, levava gravador de fita e play. Isso é muito legal. Eu gosto muito das histórias, né? Que é na verdade a história da obsessão humana, né? Outro maluco é o Hermeto Pascoal, né? Exatamente. Esse aí é o pai, né, bicho? O avô, o bisavô e o tataravô. Eu sei que recentemente agora, né, no blog dele tem uma coisa muito interessante, que ele liberou todos os direitos autorais das músicas dele, né? Ele isso em punho, né? Isso. Em punho. Isso para mim, isso também é Isso. Inclusive infantis, isso, né? inclusive os desenhos infantis, né? Ou, né, os Ou os jeitos dele escrever o que é a música, né? É o mais interessante. Isso é lindo Não, é um isso, né, marco. cara? Para mim é um marco, né, na música brasileira, né? É o cara se desprender completamente do seu dom e dizer que esse dom não é dele, né? Na verdade, assim, ele é um cara que tem discernimento e o que acontece, né? Tem coisa que eu reluto bastante e não e passei a não a limar esse tipo de gente da minha vida, que é o cara que toca pro dedo. O cara tem que tocar para música, por mais virtuoso que o cara seja ou não, porque às vezes a virtuosidade também não está em velocidade. Não se pode confundir talento com treinamento. E o Tom Zé é outro, né? Tom Zé é outro maluco, né? Eu gosto do Tom Zé porque, além de ele ser maluco, sempre foi maluco, né? É, mas maluco no Sim. sentido, digamos assim, não bom, né? Bom, Genial, né? Ele também é um pai da letra, assim, né? Também, né? Ele tem. não, mas a letra é uma coisa muito é mais racional do que a própria melodia. A melodia é uma coisa que você pensa pro caminho que quer ir, mas ela é bem mais intuitiva. A melodia é intuitiva. A harmonia não. A harmonia você pensa. Agora, a melodia é intuitiva. Agora, letra não é intuitiva. Assim, todos os compositores de letra que eu conheço são caras que pontuam bem aquilo que querem falar. E a letra assim, é revisada muitas vezes para ver se tem coerência, para ver as concordâncias. Até porque você vai passar isso para o papel depois, numa linguagem formal, né? Que daí tem que ter todas as regras da própria língua portuguesa. Então, enfim, eu acho que o poetista é aquele cara que, até é clichê que eu vou dizer, né? Mas que escreve-se bem quem lê muito. Sim. Eu vou passar para o próximo bloco aqui, o papo está muito bom. Tá? Esse bloco Beleza? aqui é um bloco carinhoso aqui do programa, que a gente conversa e apresenta músicos aqui da região de Santa Catarina. E a gente conversou, além do Galo de Briga, do Raul Misturada, né? Vamos escutar Mazin Silva, no seu trabalho solo, e também um compositor muito especial, que é o Pokiwa Andrade, né? Que tem um grupo chamado Pokiwa e Cambaçu. É isso? Ao pé da letra, acabamos de ouvir Galo de Briga, acabamos de ouvir também o Mazin Silva e Pokiwa e Cambaçu. O Raul, seguinte, nós estamos indo para a saideira aqui do programa. A última música aqui é Zé da Gota Serena, que é também uma composição tua, Isso. certo? Mas também tu, mas Certo. rola parceria também, né? Tu também é a chegada a uma boa parceria, não é isso? Ah, sim, cara, a música é feita por um monte de gente, né? Se você pega, eu fico com a inveja positiva quando eu vejo aqueles vídeos da década de 70, o Tom, o Chico Buarque, um monte de gente fera, que é fera individualmente, só que todo mundo junto ali, não existia ego. Ah, devia ter, mas no vídeo, pelo menos, parece ser um negócio bem legal. Então, eu tenho sim, vários parceiros, né? Tanto de intérpretes como parceiros de composição, que também interpretam, enfim. E essa ligação, assim, tu tem alguma restrição, ou é uma coisa intuitiva, ou você também gosta de, olha, aqui eu tenho uma letra, tu manda uma música, ou então vice-versa, como é que tu gosta desse processo, ou é mais na química mesmo? Mais químico, assim, meus parceiros são, antes de serem parceiros, todos eles foram amigos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu só tenho interesse em fazer uma parceria se o cara for meu amigo ou vem se tornar um. Mas, assim, tipo, toma aqui uma letra para você musicar e tal, sei lá, eu acho. Não aconteceu assim dessa maneira comigo. São sempre pessoas que eu conheço, É, que eu já conheço há um mas é, tempo. pode vir a acontecer, né? Um ramo mais profissional, assim, uma Pode. coisa assim, Eu uma música encomendada. não vou ser. Não, claro. não vou ser resistente de maneira nenhuma com isso. Ah, uma música encomendada, uma coisa desse tipo, assim, também pode, já fiz isso também, música encomendada. É mais difícil de fazer, Claro. porque você está preparado às vezes para aquilo, mas por aí vai. E tem também parceria que você recebe. Eu estou aqui, por exemplo, eu encomendei uma letra para um poeta de Blumenau, um grande poeta chamado Gregory Hertha. Ele escreve peças, escreveu várias músicas para o disco da esposa dele, que é a Maraíque Valentim, que é uma grande cantora. E aí, por exemplo, eu encomendei uma letra para ele. E eu determinei várias coisas que eu queria na letra e tal, né? Beleza. Eu tô, há 6 meses com a letra. Cada vez que eu abro a letra para dar uma lida, me desanimo, porque eu não consigo fazer a música. Você me pediu. Tá certo. A próxima música, a última, é a saideira, é também do CD. Eu queria que tu falasse rapidinho esse CD. O nome dele é Quântico, né? O nome dele é Quântico. Tá sendo lançado em São Paulo, agora em setembro. E ele é um CD físico também. Ele tem a prensa, mas vai dar para baixar na internet, alguma coisa assim? Vai. Depois, aí nesses próximos, entre outubro, já vai ter um disco inteiro disponibilizado. Eu sou fã do compartilhamento. E quem quiser pode pegar minhas músicas e copiar, gravar no CD pirata, Fã não é pirata, com né? quem É como já dizia o Leone, né? Fã não é pirata, quiser. né? Lógico que, cara, eu sou fã do Shao Fanning lá, que criou o Napster. Saudade, que saudade. Pois é, então pode compartilhar. Para mim, cara, isso aí a gente quebrou as pernas do atravessador, que é a gravadora. Valeu então. É o seguinte, o programa tá acabando, nós vamos escutar então Zé da Gota Serena. Raul Misturada, que gentilmente está lançando em primeira mão aqui para nós, no Ao Pé da Letra, na Rádio Sarau. Muito obrigado, Raul. Obrigado, Bruno. Obrigado a você, aos ouvintes todos aí que tiveram paciência de chegar até o último bloco e me ouvir. E quero dizer para vocês que logo mais a gente vai estar fazendo a turnê desse CD novo aí em Santa Catarina. Então, Itajaí, Blumenau, essa região do Vale, a gente com certeza vai estar fazendo. Provavelmente o primeiro show dessa série aí vai ser em. A gente vai passar por Itajaí também e outras cidades. Perfeito. Semana que vem temos mais. A gente se vê por aí. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.